E galera, tá começando o Podmico, o podcast do Macacos, Robôs, Zumbis do Inferno. E hoje a gente vai falar sobre filmes da Sessão da Tarde. Aqui na mesa a gente tá com Atrevido. Olá. A gente tá com Letícia Santos. Oi, gente. Estamos diretamente do MDM Porto. Olá, enfermeira. E também com um convidado especial, Churrumino. Fala, cambada. Tranquilo? Aí, eu sou o Evandro Loco. Beleza. Pô, e o Corto não é especial não, cara. Ele é o mais especial. Depende do ponto de vista. Especial ele é, né, cara? Então, pessoal, a gente vai falar agora dos filmes clássicos da nossa infância aí, do assistindo a Sessão da Tarde. Época que era boa, que não tinha. Não era só filme de cachorro jogando basquete. Então, vamos começar aí com. Atrevido, fala um aí, te lembra? Te pego lá fora. Ah, esse era muito bom. É o melhor, cara. Pra mim, é um dos melhores. Esse era bem engraçado. É começar com um cara chamado Atrevido dizendo que pego lá fora. Isso dá tantas interpretações disso. Realmente. É que eu gosto dessa coisa mais bruta, direta. Dependendo, eu sou lascivo. Dependendo de quem escuta, pode ser até homoafetiva. Fala um pouco aí, cara. Fala um pouco do Te Pego Lá Fora. O que tu te lembra? Tem um cara merdão, assim, meio como a gente, né? E tem o... Como que é o nome do cara da jaqueta? Bud Rebel? Bud Rebel. E... Eu não lembro meio o motivo, mas ele se trombou, assim. Ele coloca a mão na jaqueta do cara. O cara tinha o maior cisma com isso. Quem encostasse na jaqueta dele morria. Aquela jaqueta toda cebosa, né? O cara era todo já delinquentezinho, várias escolas, né? E ele marca pra pegar o cara na porrada, comer o cara na porrada no final da aula. E o cara é aquela preparação, né? Psicológica e... O cara não tinha a menor chance, né? E fica o filme todo tentando arranjar gente uma pra... Uma forma de escapar, pra, né? Pra bater nele, pagando gente pra bater no cara. O cara apanha do Bud Rebel. O cara, é legal que o personagem principal, né, ele tem aquela maior cara, assim, de estudante, assim, do Grêmio mesmo, assim, membro do Grêmio estudantil, né, uhum. Um coletezinho e tal. Aqueles estudantes bem merdões mesmo, né. Sim, sim. Totalmente estereotipado mesmo. E na finaleira ele ainda consegue dar uma porrada no cara, né, ele dá uma... É. Tem um acesso de... De coragem. Consegue acertar o cara. Mas, pô, isso aí é muito... O Rebel é honrado, né? Que ele perde, assim, a briga, ele até decide acho mudar de escola. Ou ele é expulso também, que eu acho que no meio da briga ele bate até no diretor, né? É, se eu não me engano, tinha uma coisa assim. O cara vai... Ele bate no diretor, bate no segurança do colégio, bate no todo. E o único que mete porrada no final é o cara, porque a irmã dele... E quando ele tá brigando com o Rebel, o melhor amigo dele tenta segurar o Bud. O que é mais nerd que ele. Aí nisso, enquanto o Bud tá batendo no amigo dele, a irmã dele pega um soco em inglês. Era do Bud e dá a ele. E mete a porrada no Bud Rebel com um soco em inglês. Isso mesmo, sei. O Corto lembra melhor do final. Eu lembro só do final do filme, assim, mais ou menos. Eu lembro dele ter sido expulso, agarrando a professora. Aí ele desmaia, depois de agarrar a professora, e deu um corte na enfermaria. Fala pra enfermeira, a professora disse onde é que eu vou ter que fazer a detenção, onde é que eu vou ter que ser expulso e suspenso. Ah, não, não fala disso não, mas deixou o telefone dela aqui pra você. Vai muito bom esse filme, cara. Vai muito legal. Esse filme me marca um pouco, porque, cara, eu sempre, assim, às vezes me meti em alguma confusão e eu cagava de medo de qualquer um, porque não precisava ser do tamanho do Bud Rebel, podia ser até menor que eu, cara. Morria de medo de apanhar. Não sei brigar mesmo, não. Eu sempre tentei evitar também, mas às vezes o cara se mete numas ruins. Mas esse filme, ele é genial porque o Bud Rebel começa com a lenda do colégio, aí o cara, acho que é o Jeff, depois ele vai... Ele vira a lenda no final. É. Isso. Tá muito frio. Deixa eu ver. Letícia? Bom, o filme mais marcante pra mim de Sessão da Tarde que eu posso lembrar, né? É o De Volta para o Futuro. Eu ficava assistindo. É clássico. Nossa, eu sou viciada nesse filme até hoje. Eu devo assistir esse filme a cada 2 meses, 3. Assim, entendeu? E tanto 1, 2 e 3, acho que os 3 não passavam muito na sessão da tarde, não, né? O 3 era mais difícil. O 2 era o que mais passava. É, eu lembro. O 2 passava sempre, sempre que dava pra assistir, eu tava assistindo. Eu e meu irmão, assim, e a gente sabia todas as falas e a gente ia falando já com o filme. Era daquela época, uma dublagem clássica, né? Que o McFly era chamado de franguinho. Muito bom. Aham. Uhum. O bife. É. Ah, de Volta ao Futuro era muito bom, cara. Hoje, até hoje eu também assisto direto porque é muito legal. Então, De Volta para o Futuro, eu considero assim que é um filme bem bom, não é só memória afetiva, porque assim, eu já recomendei ele para uma prima minha que tem um gosto para filmes totalmente diferente do meu. Gosta mais de filme de menininha, etc. Ela assistiu e ela falou, cara, realmente esse filme é muito bom, porque não tem nada a ver com os filmes que eu assisto e eu consegui gostar. Ela foi assistir um, dois e três. Não sei se tem alguém, não sei se tem alguém que não goste do De Volta para o Futuro, né? Porque é muito legal esse filme. Cara, é muito legal. É um defeito de caráter. Outro dia, o Hel me chamou a atenção com um detalhe engraçado. Esse filme, o McFly quase tem um caso com a mãe dele. E a mãe dele, por sinal, em outro filme, tem um caso com um pato. Ah, é? Roger, né? Howard. Aí tu vê que a mulher não era muito a boa da cabeça. Era muito certo. O Howard era outro que passava também no São da Tarde direto. Sabe o que eu acho legal no De Volta para o Futuro? Aquela reciclagem de atores, assim. Eles não botam ninguém pra interpretar eles mais velhos, né? Mas uhum. Vários personagens ao longo da trama, eles vão se interpretando. É muito bom. O Michael J. Fox fazendo a irmã dele no futuro. Cara, fazendo eu não notava isso, dele, cara. Fazendo a Caraca. Filha dele, né? Eu não notava isso. Eu assisti recentemente com a Letícia, ela me falou depois. Eu, cara, você não sabe que a irmã dele parecia um traveco, não? Ah, cara, sei lá, cara. Eu tô com a filha dele, ela parecida com ele. Sei lá, uns 80, né? As mulheres eram tabuco, né? Então. Porto! Oi. Fala um filme. Diálogo. Esse é um dos meus preferidos. Pô, esse era muito bom, cara. Já risquei da minha lista aqui também, porque já. Imagina. Imagina você via os moleques, né? Eles eram mó nerds. E enfrentava os monstros mais clássicos do mundo, a Mônia, o Lobisomem, o Frankenstein fica bonzinho, mas o Drácula é muito filho da puta nesse filme, ele filma uma banana de dinamite, eu acho que do maluco, né? É, o Lobisomem tem saco! Chuta o saco dele! Cara, ele vai... Pô, deu logo uma cena muito legal, o alemão que assusta... Tem uma cena muito feia, o alemão que assusta, ele fala que a virgem tinha que ler a parada. Aí eles arrumam uma amiga, não sei quem lá, a irmã de um dos caras, falei, aquela que o Evangelho ficava de olho, né? Mata as vampiras com as flechas, aí ele fala, ei, a mulher lendo lá, aí não funciona. Aí, mas por que não funciona? Você é virgem? Ah, bom, mais ou menos. Mais ou menos. Aí o garotinho fala, ela é virgem. É isso, agora tem 5 anos. É muito bom, velho. Muito bom, e no final, esse filme é muito bom, que no final tem aquela parada que toda briga, né, abre o portal pros monstros voltarem pro mundo. Eu não sei que raio de mundo é esse, esse é o mundo universal do filme. Aí o Frankenstein dá sozinho pra menininha e joga a boneca, a menina joga a boneca pro Frankenstein, porque ele tem que ir, mas ele leva o menino. Aí o Drácula quer levar o menino junto, que é o protagonista, né, aí o Van Helsing aparece, agarra o Drácula e dá um joinha pro menino. Mas era legal, esse primeiro maneiro. Maneiríssimo, ainda é maneiro, cara. Jogo por aí? Opa, agora voltou normal. Então fala o teu filme. Pô, Jumanji, cara. Ah, Jumanji era bom. Mas era legal mesmo. Muito bom filme. Todo mundo aqui viu o filme, não? Jumanji é um dos últimos bons filmes da Sessão da Tarde. Pô, era divertido pra caramba, cara. Jumanji era muito legal. A última leva. Eu lembro do episódio do Simpson, que tem uns rinocerontes atacando, e o Homer diz assim... E o Homer diz, não, deixa comigo. Aí ele vai lá no meio do restaurante e grita, Jumanji! O bicho sai levantando ele pra cima. Pô, eu nunca vi esse episódio, não. É muito bom, cara. Ele vai só funciona nos filmes. Pô, meu sonho de criança era ter um joguinho daquele do Jumanji, cara. Pô, era muito bom, né, cara? Depois teve um outro meio espacial, assim, que era meio nessa... Era Zatura, isso, meio na, bem na levada do Jumanji, assim. Se eu não me engano, é até da mesma equipe que fez, entendeu? Eles tentaram fazer uma espécie de remake, que não é remake, não sei. Ah, isso eu não cheguei a assistir, nem sei se é bom. Ah, é bom. É legal também, vale a pena assistir. E uma viagem de tempo também, né? É, tem um lance de viagem de tempo. É um bom filme, não é ruim, não. Eu lembrei, sabe que eu muito desse quando eu vi o Zatura? Não foi tanto. Eu parei de mais por causa do jogo das crianças, mas eu lembrei do uma coisa que acontece no final, eu lembrei do Perdido no Espaço. Filme do Perdido no Espaço? É, tem uma parte muito parecida com o Zatura. Eu não vou contar o final. É, conta, seja filme velho. É um personagem que tá falando é lance velho. Do astronauta? É igualzinho o Perdido no Espaço. É verdade. Agora que você falou, tem mesmo. Uma semelhança. Mas pra quem não viu, vale a pena ver os dois, tanto de uma quanto de Zatura. Tô bom chefe. Mante é muito legal. Mas eu vou lembrar do. Pra mim era o melhor de todos, assim, que eu parava tudo pra ver, que era os Goonies, né? Cara, quando eu era mais moleque, eu não gostava muito dos Goonies. Cara, tá louco, o Goonies era muito legal, cara. Eu adorava. Sabe por quê? Porque eu acho que eles berravam muito. Eu acho que se eu falar uma coisa aqui, eu vou apanhar. O quê? Eu nunca vi os Goonies. Tu tá louco, cara. Eu tava. Não. Porra, meu, o Goonies é foda pra caralho, cara. Agora, o meu contato com o Goonies. Era o jogo pro Nintendinho. Já jogaram? Já joguei. Era muito bom, hein? Eu lembro desse. Eu lembro que ele passou. Cara, eu ia longe naquele jogo. Que foi, Chumi? É, o filme, os Goonies, ele passou recentemente no SBT, cara, naquela última sessão de cinema que tem na sexta-feira. Aham. Uhum. Eu cheguei a ver um pedacinho, cara, só do filme. E tava curtindo, cara, mas aí. Caiu no sono, dormi e acabei não vendo até o final. Ah, Goonies é muito. Tem o Slot. Então, tava justamente na parte do Slot. Slot, que é chocolate. Ele com o gordinho preso. Pô, é muito embaixo. Bom. É muito bom, cara. Aí tava na parte que ele oferece chocolate, pô. Que aí consegue comprar o Slot, né, praticamente. Cara, pô, muitos personagens são muito legais, cara. Tem o gordo, o bocão. O Data, que só fazia aquelas invenções que não funcionava. O Slot. Cara, é muito bom. Aquela cena que eles mandam. Que eles falam, pede pro gordo confessar tudo. E o gordo começa a contar toda a vida dele. Ele, ah, não sei, na terceira série eu roubei a peruca do meu tio. Na quinta série eu fui pro cinema e com vômito falso. E fingi que tava vomitando no filme e todo mundo começou a vomitar de verdade, foi horrível. Não, o pior é que depois, o Slot, né? Então, depois do final desse filme, o Marvel começou a escrever o Homem-Aranha. Isso é que é merda. Pô, velho, não lembra disso, filha da puta. É, o Slot. Não lembra disso. Esse é o Slot que não vale. Esse é o Slot que não vale, cara. Porra, filha da puta, meu. Não... Sabe por que dá essa merda? Porque não deram chocolate pra ele. Estragou a minha noite. Tira o corto da conversa. Não, não, eu vou me embora. Tchau vocês. Sim. Não dá, cara. Não lembro essas porcarias, cara. Vai vender pra caramba essa merda ainda. Isso é o pior. Cara, é muito errado aquilo, né? Mas. Cara, errado. Da pauta, né? Mas é muito errado. Errado é apelido, puta que pariu, cara. Não dá, cara, não dá. Marcelo. Bom, cara, eu tava vendo aqui. Mas esse daqui eu vou comentar só por cima, assim, eu não gostava tanto, não. É, eu já tenho fama de viado, então só vai aumentar. Por sorte aqui. Por sorte, a Letícia tá aí. Ah, então. Por sorte a Jess caiu, senão ela é. Ah, é. A escrotidão dela, ela ia. Olha, mas muito viado é casado. Ah, tem muito viado casado, é verdade. Ó, Oscar Wilde era casado, ele foi preso por homossexual. Ah, mas a. Marcelo. Renato Russo era casado, cara. Sério? Então, o Oscar é fique. Eu acho que o Oscar Wilde cortava pros dois lados, né? Mas. Pra mim, todo mundo é difícil de dizer. Bom, mas, é viado. Só corta dos dois lados pra não parecer tão viado. Pois é. A sexualidade do Marcelo não é a pauta do podcast de hoje. Vamos deixar isso pra lá do podcast. A questão é, lembrando, você falou isso por experiência própria aí, tem alguma coisa que você quer dizer diretamente sobre o Marcelo e eu tô querendo dizer diretamente. Cara, esse não é o tema do podcast. Abraço. Até então. Eu tava lembrando de Ghost, cara, mas assim, não acho bacana não, mas eu só tava lembrando daquela negona, que sempre faz o mesmo papel. Eu, cara, eu odeio aquela mulher. Aquela Ned, né? Qual o nome dela? Ada May Brown. Não, mas como é o nome da atriz? A Whoopi Goldberg? É isso. Não é Whoopi? É Whoopi Goldberg? É sim, é. Whoopi Goldberg. É Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Ah, eu não sei como é que Whoopi. Se pronuncia. Whoopi, Whoopi. Isso, isso. Whoopi Goldberg. Cara, eu odeio aquela negócio. Todo filme que eu vejo com ela é a mesma coisa, cara. Tipo, parece que eu tô vendo o mesmo filme. Ah, não. Que isso? Olha o preconceito, que isso? Não, mas não é por ela ser. Afrodescendente. É porque ela só faz a mesma coisa, sempre, né? É, sim. Ela sempre é meio malemolente, né? Sempre tá cantando. Eu acho que ela não canta em Ghost, né? Eu acho, que justo, não, mas... acho que não. Cara, ela canta em muitas outras. Só tem um ator que tá sempre cantando e dançando nos filmes dele. Se chama John Travolta. Ah, John Travolta. É filme dos bebês, falando. Aquele cara arruma um jeito de cantar, ele não sei como. Até no da máfia do Fantástico, ele dança meio do filme, é brincadeira. Mãe... Bicu, ele dá jeito. Um outro filme que eu lembro, assim, mas isso não é dançante, e também não sei se é bom, mas eu tenho uma memória afetiva boa dele, é História Sem Fim. Ah, assim, não, eu lembro que eu gostava. Eu não lembro muito. Nada, cara, eu não gostava desse filme. Não. Ué, sei. Eu vi, acho que eu vi o primeiro só, cara. E eu lembro que eu tinha achado legalzinho também, cara. Então, sabe o que eu mais me lembro, a minha memória é do Simpsons também, de uma piada. Tem um episódio que o Homer vai num restaurante, coma tudo que puder. Aí os caras expulsam ele porque ele tá acabando com o estoque. Aí ele vai aquele advogado porta de cadeia lá do Simpsons. O Lara, ele fala: senhor Simpson, esse é o caso de propaganda enganosa mais óbvio. Desde que o processo contra o filme é História Sem Fim. Sou muito foda, né? Mas eu lembro que eu não gostava muito desse estoque sem fim, quero ver. Pra mim não teve fim mesmo. Eu fiquei chocado quando descobri que aquele dragão era na verdade um poodle. Pô, você acabou com a minha infância agora. Eu também não sabia, não. O dragão era esquisito mesmo. Poodle, que era um cachorro, cara. Que bizarro. Pô, minha memória era muito melhor quando era dragão. Por isso que tem filme e não dá pro cara ver de novo, né? Não estraga. Mas tipo, como é? Eles usaram um poodle pra fazer um dragão, assim? É um cachorro gigante, aquela merda. Alguém me falou outro dia, porra, mas é um dragão. É um dragão da sorte, né? Eu tô vendo aqui na Wikipedia. Eu acho um cachorro. Tá na Wikipedia aí. Habitado por um caracol de corrida. O mundo da história. Cara, o bicho é peludo, cara. Ah, não. Então, ele é peludo mesmo. Eu acho que é um cachorro. Mas mesmo. Eu nunca enxerguei isso como um dragão. Mesmo como um cachorro, ele é muito esquisito, gente. Na minha cronologia, é um dragão. É, também na minha também. Eu ignoro a cronologia de vocês, do curso. Na minha vai ser sempre um dragão. Então. Tá bom. Peraí, saca só. Eu passei uma imagem do bicho. Vai dizer que isso aqui é um dragão. Sempre será um dragão. Não, cachorro. É um dragão felpudo. Olha isso. Um dragão felpudo. Dragão felpudo, mano. Caraca, cara. Ele é tipo o noturno do X-Men. É um demônio felpudo, cara. Não parece um cachorro também. Ele é muito errado. É muito errado, cara. Oh, parece um cachorro, coitado. Parece um cachorro que apagou, né? Assim. Eu acho que isso é uma experiência do sapão, né, velho? É, Letícia disse tudo, isso aí é muito errado. Cara, sabe que. Ele é tipo um ornitorrinco, porra. Sabe de... Aí ela resolve fazer um projeto de alguma coisa, assim. Aí faz aquele desenho todo errado. Acho que quem fez o projeto desse dragão aí, né? Cachorro, não sabia desenhar. Aí montaram em cima. E pronto. Ah, não, eu acho que não é um acidente isso, não. Eu acho que é assim proposital e eu gosto dele assim. Caramba, então. Concordo. Vamos aceitar o que ele é. Vamos aceitar o que ele é. Isso. Tá bom. Letícia, cita mais um. Bom. ET passava na sessão da tarde? Passava. Cara, eu amo esse filme. Tá mais no temperatura próxima. Tá na lista negra do Evandro. Tá nos que eu não gosto aqui. Por que você não gosta? Você tinha medo igual o Change? Cara, não sei, mano. Eu não gostava desse filme. Acho que já tinha sempre massa velha, assim, não tinha explosão. Não. Braga do. Não tinha tiro, não sei lá, cara. Eu não lembro direito como é que era o filme também. Era só um ET que acende o dedo, né? É, cara, é a lembrança que o cara tem do filme. E o guri de bicicleta com ele na cestinha. Voando na rua? É o que eu me lembro do filme, cara. Pior que eu nunca vi, não. Passava sempre perto do Natal. Deixa a Letícia falar do fala, filme. Eu não, tô, eu não ouvi eles falando, porque eu cortei. É, bom, então, o que eu mais gostava nesse filme é que, assim, quando eu era pequena eu tinha muito medo de ET. Ainda tenho, né? E, assim, no, o filme eu sentia medo vendo o filme. Mas o legal, assim, é que eu tinha, eu também era doida pra conhecer um ET. Então o menino realiza, tipo, um sonho meu infantil. Eu não sei se eu não ia ter pegado um taco de beisebol e nada. Sei por que eu queria. A Letícia gosta sendo do dedo do ET, né? Se apontando. ET, casa. Telefone. Pelo menos ele me liga no dia seguinte. Ah. Era isso, Letícia, sobre ET? É, eu acho que sim. Realizou teu sonho de infância? Para a temática do filme, né, esse CRS, eu acho que é um roteiro legal, é um filme divertido de assistir. Eu gosto bem dele. Beleza. Curto. Eu adorava um filme chamado Tuff, Tuff e o Rebelde. Como que era? Tuff, Tuff ou Rebelde. James Spader é Tuff, Tuff ou Rebelde. Começou a passar na sessão das 10 e depois foi pro cinema em casa. E passava muito foda esse filme. Bah, eu não lembro do que era esse filme, cara. Eu lembro que eu já sobre o quê? Eu já assisti, mas não lembro o que era, mas... O James Spader é um moleque que chega num bairro novo lá, meio latino, meio pobre, porque ele foi expulso do colégio, os pais estão na miséria, o pai dele teve um taxista, mas eles eram meio ricos, né? E aí, chegando lá, ele começa a sofrer bullying de uma gangue maluca lá, porque ele interrompeu o assalto na terceira do filme, sacaneando os caras, jogando espelho neles. E aí, os caras começam a sacanear ele, detonar a bicicleta dele, na foda pra caralho. E... ele se apaixona pela loirinha ali do namorado do Lilligan. É super clichê, cara, super clichê. Assim, o melhor amigo dele é o nerd, que é o Robert Downey Jr. E foi o primeiro papel do Robert Downey Jr. na TV, no cinema. Mas é muito foda. Assim, o filme é cheio de... Ele tem todos os clichês do mundo num filme só. Todos, que você possa imaginar. Todos os filmes, os clichês de Sessão da Tarde possível. Tem uma que eles vão pro Country Club, ele tem que ser uma garota, aí começa a cantar pra ela, parece que de romance, aí depois vira um filme de gangue, o cara achando pra dele, aí tem uma porradaria no final. Então, é muito louco o filme, eu recomendo a todo mundo que veja. Pô, eu tinha que ver esse de novo, cara, porque eu não tô lembrando de nada do filme, mas eu sei que eu vi. Eu já postei na locadora do falecido. É, vou dar uma procurada lá depois. Pô, é muito foda, ele envelheceu bem ainda, porque você sabe que você vê pra diversão, sabe? É muito divertido. E o cara, o James Spader, na minha opinião, é um dos melhores atores da geração dele. Outro dia eu tava lembrando de quantos filmes eu vi quando ele era novo. O pessoal lembra agora do Brasil pelo ser criado. Aham. Uhum. Mas... cara, ele faz muito filme maneiro. Muito filme maneiro. Ele fez um filme da versão feminina do Starman. Que é ele que se apaixonava pela mulher que ele é ter. Não vai lembrar o nome do filme, é com a Swords, eu acho. E é um que a mulher levitava a bola pra sinuca. Cara, ele fez um filme maneiro. Ah, um muito bom, é A Volta de Jack o Estripador. Ele passava muito cinema em casa. Uhum. Que ele é um médico e tá investigando. Tá tendo uma onda de mortes indo a um cara que tá imitando o Jack Estripador. Isso no mundo atual, né? Por exemplo. Aí ele é um médico, né? Que ajuda as pessoas e começa a confiar que tem um empregado meio retardado chamado Jack do hospital que pode ser o assassino. Aí tem uma confusão. Aí antes da metade do filme, ele descobre ele uma prostituta. Acho que ele matou ela, mas não tem certeza. Aí ele tenta ir atrás do cara. O cara vai atrás dele. Aí o cara mata ele. E... aí na mesma hora que ele mata ele... ele acorda, um próprio James Spader acorda numa outra cama, como se fosse um pesadelo. Aí você entende, na verdade, era o irmão gêmeo dele. Ah, isso eu vi. Eu vi isso aí. Você lembra disso? É, eu lembrei que eu vi isso aí. Era o irmão gêmeo vai à forra, né? Só que o cara não era o assassino, era outra pessoa. O cara é muito doido esse filme. Ele era o assassino do irmão dele, mas não era o assassino de Jack Tripador. Eu já contei o final do filme. Foda-se, ninguém vai ver mais agora. É, filme já é velho mesmo? Rapaz. É, deixa eu ver, não. Cita um aí. Cara, eu tô com um aqui, só não lembro se passava na sessão da tarde ou no cinema em casa. Não, tanto faz. Tá valendo. Esporte Sangrento. Como é que é? Da capoeira? Isso, com o Mark da Caixa. Capoeira. Ah, isso. Eu acho que passava no cinema em casa. Eu acho que no Brasil eu tinha o título Capoeira. O Esporte Sangrento. Isso, exatamente. Que é o filme mais tosco que eu já vi de capoeira, cara. Não tem... Qual outro filme de capoeira que você viu? É verdade. É verdade, é verdade. O que eu lembro assim de tosqueira no filme era o vilão, cara. Que era um chicano qualquer lá, que ele falava que passou mais de 10 anos treinando capoeira nas favelas do Rio de Janeiro. Só que o cara não lutava nada, maluco. Era um merda. Desculpa, cara. Chicano não, era um havaiano de nome Mark da Caspa. Não, não, o vilão do filme, cara. Ah, o vilão do filme, achei que era o Mark da Caspa. Não, não, o vilão do filme, o vilão do filme que eu tô falando. Que ele era um chicano que falava que veio do Rio de Janeiro, que treinou mais de 10 anos capoeira e que foi pros Estados Unidos, sei lá, fazer crime. E como é que deu tempo desse cara virar traficante? Como é que deu tempo do cara virar traficante? Cara, eu não lembro o filme, eu não lembro direito do filme. Eu sei que era muita doideira, era um filme ruim pra cacete, as lutas eram ruins. Ah, não, era divertido, cara. Paranauê, Paranauê. Era o único filme. Cara, tipo, pra quem gosta de capoeira, era o único filme que tinha pra ver, né, cara? Capoeira é um esporte. Capoeira é um esporte tão errado, uma luta tão errada, que eu acho que ela foi rebaixada a dança mesmo, né? É uma coisa mais cultural mesmo do que luta. Mas nunca virou luta. Eles falam que o cara vai jogar capoeira. Então, Cris, uma que luta karatê e uma que luta luta, né? Capoeira, quem vence? Claro que é assim, cara. Agora, eu acho que de filme de luta clássico era o Grande Dragão Branco, né? Ah, esse é Sim. muito bom. Pô, o Grande Dragão Branco é muito bom. Acho que é o único filme bom do Van Damme. Ah, que isso. Totalmente sujo. Tijolo não revida. Jazz? Ó, oh, Jazz tá online, tá no ar? Cara, mas já falaram de quantos filmes aí? Ah, vários. Eu falei que de Volta para o Futuro ia ter. Já falaram as melhores coisas. Eu tô aqui pra Lagoa Azul, né? Então fala. Então fala aí, já que eu. Impossível que você não lembre outra coisa. Faz uma resenha sobre Lagoa Azul, então. São dois filhos, o irmão, não lembro. É que eles comem. Filho, eu não lembro. Acho que é o Brasil. Tá picando. Entendi porra nenhuma, mas Lagoa Azul é uma merda mesmo. Não. Bom, ela lembrando do filme, falando que são dois irmãos, então é incesto, né, o negócio. O filme é todo errado em si, né, cara? Cara, mas... Sabe que a única coisa que me lembra Lagoa Azul, cara, é aquele filme com o Val Kilmer, o Top Secret, que era... Outro passo passava também no Som da Tarde, que tinha a mulher lá que ele gostava, ela tinha se perdido de um cara numa ilha também, eles parodiavam assim, o Lagoa Azul também. Era muito engraçado. Era a única coisa que eu lembro desse filme. Eu acho que tinha uma sequência de Lagoa Azul, né? Tinha. De volta ao Lagoa Azul. De volta ao Lagoa Azul. Criatividade foda. Sendo que a sequência não faz o menor sentido. No final da Lagoa Azul tá todo mundo morto. Não, no final da Lagoa Azul eles encontram os corpos, tá? O garoto e os filhos estão mortos. Eles comem aqueles frutinhos lá, né? Venenosos. Isso. É, porque o filho comeu sem direito, eles resolvem também. Só que no começo de volta à Lagoa Azul, encontra o Marco, repete a cena e o garoto tá vivo. Não, o garoto sobrevive. Não, ele sobrevive e coloca ele no bar. Aí no barco também tem uma mulher com a filha pequena, aí tem o naufrágio, aí de novo, esse moleque não dá sorte, né? Aí ele fica lá com dessa vez de cara com náufrago no filme com a mulher, ela cria eles, até que ela também morre, aí fica só reclamando. Ah, é a mesma história. E sabe que tem um filme, não sei se você já viu um filme chamado Creep Show. Lembro. Nesse filme é todo o cara ser entrevistado pela Brooks, que é um apresentador. No final, ela se um dos monstros, fechou. O cara contando como foi a experiência dele, virar um monstro, blá blá blá. Foi bem trash. Só que é muito legal que ela fala: como é que foi o seu voo no avião? Ah, foi horrível. Eles passaram de volta à Lagoa Azul. Ela, ah, esse filme. Lagoa Azul, que é da década de 80? Ah, é, acho que é, cara. Exatamente. É o Crepúsculo da década de 80, então, né? Ah, cara, lembro que era o dia que eu achava ruim o Som da Tarde quando eu passava. Eu disse, puta! E agora vem detalhe, todo mundo tinha uma irmã que adorava. Foi? A Lagoa Azul era da Globo. A versão do SBT de Lagoa Azul era um filme chamado Paradise, onde, em vez de uma ilha, o casal de garotos ficava perdido no oásis. Em vez de gatas, o índio se enfrentava. Cara, eu tenho quase certeza que Lagoa Azul chegou a passar no cinema em casa também, cara. Eu acho que chegou. Ou de repente um dois, eu não sei. Eu lembro. Talvez tenha sido de volta, logo o que tenha passado lá. Vai perdendo os direitos também, né? Aí outro canal compra. É, pra passar. Eu só lembro da paródia dele no Top Secret, cara. Eu lembro da mulher que era o Nigel, né? O Nigel era o cara que era igual o Green Lagoa Azul. E aí ele tinha sumido, né, no Top Secret lá, e ele era um revolucionário. Aí a mulher encontra ele, o que aconteceu com você, não sei o quê. Ele começa a contar a história e começa a ser igual a Gozu, assim, ele se perdendo. E aí ele diz, não, eu fui resgatado por piratas, e eu tentei avisar que vocês estavam na ilha também, mas eu não consegui, eles não me deram ouvido e me levaram. Aí o Nigel fala assim, fizeram coisas terríveis comigo no navio. Aí ela abraça ele assim, coitado, você deve ter sofrido. E ele começa meio com um sorrisinho assim, bem boiola. Ele fez coisas terríveis comigo. Cara, é muito bom. Top Secret também é outro clássico do Som da Tarde, é muito legal. Eu tinha uma irmã que adorava a Lagoa Azul. Eu acho que muita gente deve ter passado por isso. Alguém na família, prima, qualquer coisa do tipo. Até amiguinha de colégio que gostava, né? Quando passava, eu tinha que arranjar outra coisa pra fazer. Essa capa é muito errada, o corpo. Cara, ele se veste igualzinho dos trapos, ele deixa os dois garotos, o casal do tio. Tio. Eu acho a Piquete mais gostosa que a Brooke Shields. Era menor de idade? Com certeza. Cara, a Brooke Shields, o primeiro filme dela era Brett Baker. Olha o mullet do cara, mano. Que merda, cara. Caralho. O Santos tá Lagoa Azul. Eu lembro que o De Volta é com aquela mulherzinha do Resident Evil, né? Que faz a Alice do Resident, o De Volta. Eu acho que é, cara. Eu acho que é aquilo de Jovovich, né? Isso. Puta, era aquilo que eu vi. Caralho, era ela mesmo. Passar aqui pra vocês mesmo. Pô, esse aqui tá virando podcast de Lagoa Azul. Aí, ó. Vamos passar pro... Vamos passar para outro filme, então. Você não falou, Evandro. Eu perdi quem foi o último porque todo mundo começou a falar de Lagoa Azul. Que são Lagoa Azul e Vejo um Paradise? Caramba, isso aqui é do... Oi, isso é do filme? Pô, me interessei pelo filme, né? Passando o Torrent já, agora. Passou a ser uma obra de arte para mim. Falar de um clássico para mim, cara, que passava também, era outro que eu tinha que parar, que era Robocop. Que era a época que passava o filme violento na Sessão da Tarde. Cara, Robocop é muito foda. O primeiro, um, que ela cena do cara derretendo no ácido e o cara atropelando depois fazendo, meu. Cara, aquilo era traumatizante pra caralho. Tem que contar também a cena que mataram o Robocop, né, cara? Pô, quando eles matam o Murphy, cara. Quando eles matam o Murphy, Foi violento pra caramba. É, passava. Aquela cena. Cara, e passava durante o dia, cara. Era muito bom. Hoje em dia eu fico com medo de passar isso, porque pode afetar o jovem. É, em mim não afetou nada, porra. Nem me aqui, né? Até agora eu não vi um psicopata. Só que louco, admite que é louco, né? Mas, cara, meu, Robocop era muito foda. Ela decorava, fala, musiquinha, a cena, puta, era muito bom, muito bom. Tava um picador de gelo na mão dele, né? É, o picador de gelo, é. Cara, não tinha USB na época, que essa tecnologia era outro patamar. O filme era muito foda mesmo. Tá? Cara, ele é foda até hoje, meu. Vai, tem um DVD dele aqui, de vez em quando eu assisto. Agora ele vai se tornar uma coisa ruim com o remake. Ah, pois é, cara, vamos ver o que vai ser. Essa merda aí, né? Fico com pena do Padilha, que vai ter que segurar essa bomba aí. É, cara, só que vai dar na cara dele. Já tá maneiro, hein? Pega o cabo de vassoura. Se fosse o Tropic 3 Robocop, aí ia ser foda. Isso, o Capitão Nascimento. Eu do morro. Traficante pegando ele. Aí sim, aí ia ser foda. Mas. Aí tem o programa da OCP no Rio de Janeiro e. Como o Capitão Nascimento. Foda, pega o saco. Pô, vou tentar vender essa ideia pra Hollywood. Vamos fazer uma rodada aí, Marcelo. Acho que passava muito no cinema em casa. Também é mais memória afetiva, cara. Eu não lembro de bosta nenhuma. Mas é o Karate Kid, né? É muito, muito bom. Daniel San, Miyagi. Tá pintando dinheiro que tem no carro. Então, Karate bom não aqui, Daniel San. Pô, cara. O Karate Kid 2, a hora da cidade pro Japão. Tem que ter mais talento no final, é foda. Ah, cara, Karate Kid é foda pro seguinte: você pode aprender karatê limpando carro e consertando o cerco. Limpando o cerco. Varrendo. Varrendo. Só por isso o filme é bom, cara. Quem é que conseguiu aprender assim? Aí no final o cara sempre se fode, né? E depois aquela superação, né? Ele tá lá, todo fudido, manco, né? Consegue dar aquele chutinho, aquele golpe dele lá. É tipo o Cavaleiro do Zodíaco, né? O cara apanha, mas dá um golpe final. Cara. Fala, não fala cavaleiro, cara, corta aí, meu. Ah, é, velho. Mas, cara, lembra? Eu acho que lembra mesmo. Vocês já perceberam quantos desses feios da tarde eu sou engolindo? Ninguém tinha falado ainda. Não existia, cara, ninguém morria. Algum morria, depende do filme. Não, eu digo... Então, cara, eu acho que se não fosse o Sr. Miyagi, a gente não matava o... Sim. O Daniel San, eu me identificava muito com ele também. Mas sabe, eu acho que é o melhor, o do TFTF é mesmo. Sobre o Bullycar, quase mata o pai dele, por vingança. Pra mim, o melhor filme sobre um filme chamado Anos Comilão, passava na sessão da tarde, lembro. Por ano, esse filme é muito mais forte que esse Anos Comilão estraga o filme. O filme é foda pra caralho, cara. É moleque, não. Era gordo, era rejeitado. E o amigo dele tinha orelha jabando. Eram os 10 rejeitados. E aí, eu era apaixonado platonicamente pela lourinha do colégio que namorava literalmente o Dawson's Creek, que era o vilão do filme. E aí eles armavam, né, pra ele ser o rei do bairro com a lourinha só pra humilhar ele, porque é estranho. Aliás, que é estranho também o filme do Cibuli. Tudo. Mas enfim, no ângulo, os caras, é muito foda, porque o jeito como eles lidam com a situação, tipo, a mãe dele que é Cat Bates, que ele queria arrumar assim. Ele era muito inteligente, aí chega um cara e fala, não, você tem que arrumar um negócio melhor pra sua vida, ficar com esses caras aí. E até demora que acabei falando, você sabe que eles levantam os assentos com a liceta, e da hora eu abri do Chaves, e todas as vezes que eu ri do seu barriga, eu me senti mal. Tá vendo? Eu vou passar esse final, o cara tenta bater nele na meio da festa, na alça, né, e aí o cara reage e esculacha ele no meio de tudo, é uma assim, foda, assim. Cara, pior que era tudo bullying mesmo, cara. Um outro filme, falando em bullying, cara, e mais uma vez meu lado ligadinho aflorando. Mas é um filme que eu quase chorava mesmo. Era Monstrinho. Ah, é muito legal. Cara, muito legal, cara. Não lembro, sei. Cara, Monstrinho era um menino todo errado, né? O corpo dele, o esqueleto dele, sei lá, não crescia, né? Os órgãos internos dele iam crescendo e ele não. Ele tinha problema de crescimento, não é? Isso. E ele ia morrer, né? E ele vira amigo do cara, o praticador de bullying, né? Gordinho que praticava bullying, ele só que era burro, né? Ah, aí, eu sei o que cara... você tá falando, meu sempre amigo. Eu acho que eu sei, cara. Eu acho que eu sempre com a Charleston. Ah, então, eu guria carregava isso, ele, né? O gordinho carregava ele, né? Isso. É o irmão do Macaulay Culkin. O cara que fez o Wallace no Spielberg. Tá ligado? Ah, é mesmo! Você sabe... Ele é mesmo. É o mesmo ator. Eu também adorava esse filme. Você vai muita gente... Sabe que tem gente do MDM que não gosta desse filme, sabe por quê? Tem um MDM que fala que esse filme é plágio de Akura. Gente, eu não tenho... Eu tenho uma coisa assim, que às vezes o filme pode ser plágio, mas pode ainda ser melhor. E aí? Mas qual filme é esse, Koto? Akura é mais ou menos a mesma coisa. Desculpa, que Akura foi feito antes, é mais ou menos a mesma coisa. É um moleque que meio revoltado, que fica... Doente. Só que nesse caso que é doente, mas doente do corpo, ele tem AIDS. Mas sempre assim, desde o momento, cara, é parecido, cara. Mas pro seu corpo, Marcelo, eu acho que a cura é o cura de nome de japonês. Então, eu acho que a cura é o nome japonês, cara. Eu achei, porra, que isso? Akura? Akura? Mas, cara, aquele final de sempre amigos, né? Que eu achava que se chamava Monstrinho, né? É muito comovente. Vamos passar pro próximo da lista aqui. Porto, fala mais um aí. Tudo bem, agora eu vou apelar. Filmes de doença do CM, cara. Lembra? Putz, eu não. Esses eram que eu não. Pô, tinha de tudo. Tinha o segredo de Kate. Que curado, era muito escroto. Tanto que eu escrevi aquilo, cara. Você tem que descobrir qual é o segredo de Kate. Aí apareceu o médico de costas. Qual era o segredo de Kate? Que é bulimia. Mas o filme é mó drama isso. Aí não, tem um filme com o moleque que faz o Karate Kid, o Ralph Macchio. Ele envelhecia? Nossa, esse filme é massa, cara. Eu morri de medo. Hoje eu revi ele, ele é bichinho até, é legal. Mas eu tinha medo desse filme, moleque. Cara, eu achava, tipo, um negócio inimaginável. Aí depois eu vi que não existe a doença, sabe? Pior, eu também achava que era uma doença de verdade, meu cara. Não existe, é os três desejos de Billy Crystal. Tem no YouTube completo, se ver. Não, não quero. Então, pra te dar o filme de doença, os filmes de doença do Silvio Santos, que é um filme passado, esse segredo de Kate e os três desejos de Billy Crystal. Bem-vindo ao lar, boa. E a doença era homossexualidade. tu lembra disso. Como é que esquece esse filme? Qual é o problema tanto? Esse filme é um processo bonito. Por isso que não passou mais. Cara, isso era tudo muito errado, meu. Cara, puta, esses filmes de doença, eu não... Filme de dramazinho na Sessão da Tarde, cinema em casa, eu não assistia. Eu disse, ah, não. Mas de vez em quando eles passam filmes bons, assim, do nada. Cara, que filme da Sessão da Tarde? Ou do cinema em casa mesmo? O cinema em casa, de vez em quando, cara, passou... Eu vi no cinema em casa, Cão Branco, que é um dos filmes que eu vi na minha vida. Cão Branco do Samuel Filho, a história real de um cachorro que era treinado pra atacar pessoas negras. Eu lembro desse filme, cara. Esse filme era legal. O filme era legal, eu vi. Mas eu... Caralho! Eu não vi na SBC, cara. Eu vi num... É, do cinema em casa. Não, mas eu vi, acho que em alguma coisa daqui, eu acho, se eu não me engano. Como é que é o nome do filme? Cão Branco. Ah, de Caninos Brancos. Caninos Brancos. É outro. Caninos Brancos é outro. Fala de filme de terror ainda. Não falamos nada de terror. Fala. Então, a gente passava um monte do armário da pijama. Sem muito tosco. O cara, o dedo do cara, era que quando ele tinha o óculos, apaixonavam por ele. Aí o jeito dele venceu o monstro se apaixonando por ele. Eu não me lembro do roteiro. Eu não lembro do filme também, cara. Cara, o... Bom, Samara é o melhor filme de terror e comédia, depois que eu já vi a minha. Demora que a mulher fala, destruam os seus armários. Foi uma seriedade, é fácil que a gente destruiu os seus armários. E começa a mostrar todo mundo destruindo os closets, né? Os Estados Unidos, o armário é o closet. E aí mostra o Samurai destruindo com o armário dele no Japão. Com a espada. Era muito... E próximo... E você sabe por que o filme também era Monstro do Armário? Porque o monstro é gay. E, cara, bizarro, porque o filme todo era tipo Clark Kent. Quando o cara tirava o óculos, a mãe do menino, que era o protagonista do filme, se apaixonava por ele, ficava com uma carinha de idiota. Era o poder dele, velho. Sim, era isso. Aí, tem uma hora do filme que eles tentam de tudo pra derrotar o monstro, não consegue nada. Aí, de repente, a briga cai o óculos do cara. Aí o monstro fica com a expressão. Cara, puta que pariu. Puta merda. Ainda bem que eu não vi, cara. Não, mas o filme é bom, cara. É isso que eu fiquei feliz agora. Ah, muito bom. Ah, eu adorei. Fica tranquilo que não rola estupro, não. Pô. Mas, cara, é muito engraçado. Tem uma hora que o cara tenta falar com o monstro usando o xilofone, o maluco. Caralho, cara, essa cena é muito lá. Ele ficou uma hora falando. Não, eu tenho uma história quando eu tinha um sapo, quando eu era criança, ele disse que o sapo. E toda hora ele falava, pensa, vamos contar a história do sapo. Aí quando o monstro mata ele, mesmo com o xilofone, ele tá quase morrendo todo mundo. O senhor entendeu o que ele disse? Não, eu entendi. Mas o que importa é que quando eu era criança eu tinha um sapo. Eu disse que aprendi com ele. Isso faz muito com o monstro. Foda-se, pô. Vamos falar. A hora do pesadelo. É que eu tinha bastante filme. Tinha o Cristine no cinema em casa. Ah, Cristine, bem lembrado. O pesadelo passou todo o chutagem, cara. No SBT, certo? Isso, sim. Eu tinha medo de carro, cara. Pô, o Cristina era fora, o Cristina era muito legal. Pô, tinha um também, eu não lembro se era terror, que passava muito também no cinema em casa, que era o Ataque dos Vermes Assassinos. Ah, e com Kevin Bacon. Isso. Eu achava esse filme foda, cara. Agora eu acho que se eu ver, acho que eu não vou Ataque gostar. Ataque dos Vermes Malditos. Eu também achava legal. Cara. Isso, é Ataque dos Vermes Malditos. Eu também achava legal, cara. Eu gostava. Saiu um debaixo da terra, né? Isso. Pô, esse filme eu gostava, tem uma lembrança boa. Eu só achava legal também. É que no 2, o Kevin Bacon não tá, só fica o amigo dele. Aí no 2 as feras começam a sua fundação e elas ganham perninhas. Elas parecem na casa. Para de estragar os filmes. Cara, já viu as continuações? Sempre tem que ter uma coisa a mais, tipo Piranha, daí Piranha os dois, assassinas voadoras. Sempre tem uma coisa pra estragar o monstro do primeiro filme, né? Eu lembro do Criaturas também. Ah, Criaturas eu não lembro. Templo? Pô, Criaturas. Ah, peraí, não, tem um clássico aqui, cara. Gremlins? Ah, eu ia dizer, cara, era outro bom também. Pô, a gente já tava esquecendo já, cara. Pô, clássico de Natal. Esse filme deve ter baixado a venda daqueles bonecos de olhos grandes, que tu lembra que, não sei se vocês sabem, aqueles bonequinhos é a linha de brinquedo mesmo, né? Eu não sei porque caras d'água se transformaram eles em monstros no filme, né? É um filme de terror, né? O primeiro ele é mais sinistro. O segundo já virou bem comédia, assim. O segundo começa... O segundo começa a virar aquelas coisas de mutação, né? Daí tem tudo que é tipo de Gremlin, né? Mas o primeiro é legalzinho. O primeiro era mais sombrio. O filme que me assustou passou no SBT. Eu tô falando mais dos filmes do SBT, porque era mais legal que a Globo. Esse filme nunca ia passar na Sessão da Tarde. Hoje em dia, pra não passar. A boa dessa cena. Ah, eu lembro dele. Ah... Mas aí, puta, teve cinema em casa direto, né? Tava, era muito bom. Era um filme bem violento, matava assim, ó, tá de tudo. Bolha só que... A bolha engolia as pessoas, né? Solvia dentro delas, né? Tem uma hora que ela entra no cinema e pega geral. Eu mandei uma foto do Criaturas aí pra ver se vocês lembram. Pô, esse aí passava direto. O Criaturas era o Grêmio, não era? Era tipo um monstro do espaço, acho que comia tudo, assim, devorava tudo. Que vinha pela frente, tinha um caçador de recompensa que caçava ele. Ele faz um, dois, três, quatro. Coisa. Velho, eu tô olhando aqui, isso aqui é um plágio de caçador. Não é, ele é, mas ele é tipo. Ele tem uma história lá, mas ele era muito, muito a cara. Pega a cara. Isso. Eu sei que no Criaturas 4 ele tem um ator famoso. É, Leonardo DiCaprio. Isso mesmo. Eu não tinha ele num desses filmes. Cara, vocês lembram do filme? Eu lembro o Beco Circuito, Johnny 5. Johnny 5, esse aí também. Ah, eu lembro desse aí. E aqui a gente passava no SBT, que era mais famoso, era o 2, na verdade. É, fica dourado no filme. Era o 2, porque um era diferente a história, né? Um é bem chatinho. Quem foi que falou que tem medo de filme de alienígena por causa do ET? Eu. Não, eu não tenho medo de alienígena. Você lembra de um filme chamado Fogo no Céu? Pelo nome, não. Esse filme me dá muito medo passando no filme em casa. De um cara que... primeiro começo do filme, um amigo chega e fala que o cara foi raptado por ele. Aí metade do filme ninguém acredita, acha que eles mataram o cara. E é o julgamento dele. No meio do filme o cara aparece vivo. Aí quando você acha que acabou, aparece um flashback dentro da nave, sendo torturado pelo ET. Ele é bizarro. Né? Essa brava porra. Mas esse filme não tinha censura, né, cara? Ela passava e foda-se, cara. Era outra época boa. Tinha de tudo, né? Cena de boa, tinha peitinho, caramba, tinha. Quatro, cara. Olá, cara, barra, não tinha. Era muito mais legal aquela época. Depois que eu falo que ia achar velho, rancoroso, que só falo que era antigo, era bom. Pô, cara, se são da tarde em casa, era bom. Né? Para alguns filmes bacanas, mas variados, né? Não só filme de cachorro. É. Letícia chegou a falar? Eu ia falar assim, acho que aquele Aracnofobia passava à tarde, não passava? Ah, passava, passava à tarde, era outro filme massa pra caramba. Esse é Aracnofobia era maneiro. Pô, dava medo, cara. Aracnofobia, né? Esse era, puta, era show. Dava... Mas o ataque de formiga gigante também é legal. Cortei com a bacalha assim. Tinha um de pássaros que passava aquilo, assim. Acho que tarde passava aquilo. Um dos pássaros também que atacava as pessoas. Eu acho que esse filme até assim... Os pássaros, o Hitchcock. Passava tarde, não passava? Eu acho que passava no cinema em casa. É, eu tinha um medo. Viu? Eu lembro que uma vaga lembrança assim, mas eu acho que passava. Eu lembro que o cinema em casa uma vez passou os pássaros 2, o ataque final. É a continuação todos os pássaros. Esse eu tenho certeza que passava. E é um bicho. Esse eu tenho certeza. Era um bicho. Eles eram voadores, cara. Também. Eles eram um pássaro. Não, eles só corriam. Turbinados. Ai, cara. Diogo, lembra de mais algum? Pô, um aqui que a gente não pode esquecer. A Corra que a Polícia Vem Aí. Pô, isso é clássico, cara. O 1, 2, o 3. 1, 2, o 3. O 2 e meio, o 3 e 1 terço. Esse filme pastelão de antigamente eu curtia, cara. O Corra que a Polícia Vem Aí, o Top Secret, o Top Gun, cara. Top Gun era Top Gun também, que era maneiro pra caramba. Top Gun era muito engraçado, cara. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Outro, aí, pô, esse é muito bom. Esse pastelão antigamente é mais engraçado, cara. Eu acho. Eu vejo os vídeos mais atual e não consigo ver a graça. Eu já decorei a piada do antigo e acho graça até hoje. Só de ver a cara do Leslie Nielsen, cara, eu já tô com vontade de rir. 90% do filme era a cara dele. Como a Polícia Vem Aí tinha muito engraçado. Ah, boas no Corra que a Polícia Vem Aí. Envelhecido do que o local de polícia, o Top Secret. Até hoje vale a pena ver, cara. Bah, era muito engraçado. Tinha o Nordberg, era o J.K. Só fácil que podia. E era. Quem fazia o Nordberg era o J.K. Sim, eu falei o J.K. Sobre isso. O primeiro é muito engraçado, cara, que ele começa num barco, né? Acho que é no primeiro que ele tem um barco lá, vai pegar uma quadrilha, E os caras ferram com ele e começam a se bater nas coisas. Os caras não fazem nada, eles se matam sozinhos. Indo. Ele bota a mão no fogão quente, aí ele vai desviar na panela. Puta, é muito engraçado. Eu lembro da cena clássica dele. Eu não lembro se é no 2 ou no 3. Dele com a mulher, que ele começa a ver a mulher tirando roupa pela sombra. Ah, é no 3. É no 3, né? Que ele vê a mulher tirando roupa pela sombra e nada, parece uma benga gigante. ele sai correndo, tipo, vomita na tuba lá do cara. Vomita na tuba do cara. Era no meio do Oscar, isso. Era no meio do Oscar. Aí quando o cara tava vomitando na tuba, o cara tá gravando, me lembra de não correr desse cara que vem. Ah, que ele tá na identidade do cara, né? O Leslie. Eu não convida mais o fulano pra cerimônia. Caramba. Não, mas a piada pra mim é no 2. Acho que tem até essa cena no YouTube do cara, foi o Norbert. Ele tem que. Eles falam, não, teve que evacuar as pessoas daqui, que o Frank Devin tá desarmando a bomba, mas eles não podem saber. Aí eles acordam as pessoas lá lendo uma paleótica. Aí o Norbert passa bem todo mundo agora com muita calma, se dirige para as saídas, que ninguém vai se machucar com a tremenda explosão que morrerá e todo mundo. Eu gosto no. Acho que no 2. No 2 que o Frank pega, que é o Les Nilsson, pede pro Nord, me dá cobertura. Aí ele pega abre o fujinho e começa a montar uma pistola, assim. E aí o Les Nilsson correndo, daqui a pouco ele começa a acoplar mais, põe com a metralhadora na mão. Aí corta a cena de novo, daqui a pouco ele tá com uma bazuca. Na final, quando o Les Nilsson chega no final, explode a parede, o Nord tá em cima de um tanque de guerra, assim. Porra, que a preguiça que vem é sensacional, cara. É muito bom, cara, é muito foda, cara. Cara, pois é, essa. O tinha um que eu gostava também, que era de patilão também, que era o Spaceballs, né? O Excesso em Louco Todo o Espaço. Era eu nunca vi Spaceballs, cara. Putz, cara, é muito bom, cara. É muito legal também. Paródia do Star Wars. É muito engraçado. Bom, do Mel Brooks, né, cara? Clássico também de Caça-Fantasmas, né? Ô, Caça-Fantasmas também é legal. Ah, o primeiro, né? É, o primeiro. Primeiro é muito. Olha, assim, eu vi, mas não lembro quase nada, né? O primeiro eu lembro bastante, esse eu vi bastante vezes. O 2 acho que eu vi pouco, passou bem menos na Flash. Então eu tenho bastante lembrança do primeiro, cara. O 2 eu lembro vagamente, assim, porque não passava quase. No 2 eu não cheguei a. Não lembro de quase nada, assim. Mas o primeiro sei tudo. Ele era muito engraçado. E tá naquela lenga-lenga ainda de sai, não sai, não, em terceiro. É, cara, eu tô praticamente desacreditando, cara, acho que nem vai sair mais. Ah, se fosse todo o elenco original resolvesse participar, assim, se fosse aquele negócio meio, tipo, chamar novos caça-fantasmas, né, ele ficar só meio fazendo treinamento, de repente seria um negócio divertido, assim. Mas não sei, também não é muita fé. É, porque tá tanto empurra-burra pra ver quem participa, quem não participa, que eu acho que... É, aquele negócio gera uma baita expectativa, daí não vai ser bom, né? Porque daí todo mundo vai ficar esperando um filme muito, muito bom, muito legal. É só pra fazer um filme meia-boca, é melhor nem fazer. Né? É, nem começa, né? É igual os remakes atual, né? Fazer de Vingador do Futuro, putz, não tem necessidade, né? Se é pra fazer uma merda, não, nem começa. Exatamente. Ai, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa aí? Falar de mais algum filme? O Menino que Podia Voar. Eu não lembro do filme em si, mas eu lembro que eu achei chato pra caramba. Eu também, eu tenho essa impressão. É, o filme era legal tanto pelo menino que podia, que era autista, que dizia que voava, ninguém acreditava, que ele ficava pelos telhados. Até que no final do filme ele saiu voando de verdade com a menina. E o irmão da menina que ele gostava, que era maluco, que brincava com os bonequinhos do exército. Aí ele acha que os bonecos morreram, aí terra, ele vai ter voz, vai tentar que morreu resgatar os bonecos da lama. Eu só lembro dele voando só e apaguei o resto. Falando em boneco, você lembra daquele filme Os Heróis Não Têm Idade? Não Têm Idade, cara. Porra, isso é um clássico, cara. Eu acho que... O moleque substitui... Ele substituiu o afeto pelo boneco. O boneco tinha a cara dele. Ah, tá, que ele enxerga o... Não é o que ele enxerga o cara, não. É, aí no cartucho do Atari tinha uma parada dos espiões. Isso. Que eram os velhinhos que tem 100 dedos. Dedos, sei lá, uma merda. Os velhinhos deformados. Isso aí acho que era Sessão da Tarde mesmo. Sessão da Tarde, um clássico pra caramba. Uhum. Cara, eu vou lembrar de uma que eu acho que a gente já tinha até comentado esses dias, que eu acho super traumatizante, que é o A Fortaleza. É, esse filme era... Vocês lembram? É. Vocês lembram da Fortaleza? Sim. Cara, esse filme é muito bom. Eu tô com ele completo aqui no YouTube. As máscaras são apavorantes, né? E o filme é o sequestrador, pra quem não conhece, não viu, é um coleginho na Austrália. Tem, eu não sei que colégio é esse, tem alunos de toda idade, né? Na mesma série. Mas aí os caras. Um sequestrador, eles têm uma máscara, um tem uma máscara do Papai Noel, o outro de um gato. Bota um rato, um pato, e ele sequestra as crianças, leva pra uma caverna, e o filme é tentando fugir deles, e as crianças começam a fazer armadilha pra matar os caras, fazem buraco com buraco de espinho pra matar os caras. Ou melhor, elas matam um por um. Cara, são criancinhos, cara. Esse filme é muito errado, cara. Porque, cara, certo que as crianças ficaram com algum trauma, alguma coisa. No final do filme, elas matam, acho que o Papai Noel, a facada, acho que era. Aí, volta a repetir. Não sei como as crianças dessa geração não ficaram psicopatas ainda. Ainda. Nesses filmes, ainda não despertaram ainda. Eu cresci vendo esse filme, eu tenho uns pesadelos bem trash, assim, sabe? É, não, era traumatizante, cara. E no final ainda, os alunos estão matando aula lá no final, já passou tudo. Aqueles jarros de uso nas aulas, tem o coração do Papai Noel dentro do jarro, cara. São os órgãos dos Papai Noel, os bandidos sequestrados. Que o Papai Noel foi o que triparam mesmo, né? É, eles triparam e puseram os pedaços nos jarros. Aí no final eles não contam pra ninguém o que aconteceu, de falar que os bandidos sumiram. Aí o final é a polícia falando com a professora e com eles no meio da aula. Você sabe que é estranho, aqueles bandidos têm fugido, não sei o que lá. Aí enquanto isso, os moleques vão olhando pra eles com uma cara de psicopata, pegando as coisas, e vão dando close nessas paradinhas aí. Cara, dando a entender, né, que eram os pedaços dos bandidos que eles mataram. Pô, era foda, cara. Esse filme era muito legal. Do mal, acho que é. Pô, meu, quem não viu, olha, cara, é muito bom. É, esse filme é legal mesmo. Esse filme é legal, rapaziada. Quando eu era criança, ele era bem assim, bem chocante, né? Ficou na memória, assim. Eu não lembrava dele, porque eu assisti ele muito pequena, com por volta de uns 5, 6 anos de idade. Mas, assim, as cenas mais chocantes, eu tenho aqueles flashes dela, e eu pensava até que eu tinha sonhado com esse filme, porque eu não achava o nome dele de jeito nenhum na internet, até que eu não tinha procurando muito. Eu achei. Eu também, eu não lembrava do nome também, porque tem um filme com o Christopher Lambert, que é a Fortaleza também. É, então. Então, às vezes tu vai procurar e tu não acha ele como... Que foi feito bem depois. É, não, foi feito bem depois. É que esse filme, esse a Fortaleza é australiano, né? E outro, cara, outro pra mim que é clássico, né? Eu já vi que gosta aí, é o Curtindo a Vida Doidada, né? Verdade. Não, pô, Curtindo a Vida Doidada é um dos meus preferidos, assim, da Sessão da Tarde. Sempre quis uma aula e fazer que nem o Ferris Bueller. O máximo que eu conseguia era ir até a esquina tomar cerveja. fazia, matava. E o máximo que eu consegui era voltar pra casa pra jogar videogame. É. Merda. Que merda, não, eu tinha umas amizades ali, pelo menos. Mesquice de vida social ali. Não tinha blog, não tinha porra nenhuma. É, eu ia jogar videogame, é só eu... derrota. Tá, galera, mas alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, eu. Pô. Nas profundezas das perguntas. Ah, a tartaruga com o coração no carro. Não. Ah, não, vou cortar o cordão, vou te cortar agora. Valeu pela participação. Não, já falou bastante sobre esse filme, não precisa falar. Esse filme é muito bonito, é um poético. A gente acredita em quê? A gente não quer que a audiência caia, né? Nesse momento todo mundo desligado. Um gigante, porque é um monstro, porque uma mulher normal o diabo, não tem várias pedras do Caribe, mistura com azul e Godzilla. Todo mundo desligando seus aparelhos nesse momento, todo mundo... Deguetando o podcast do MP3. É, fechando os notebooks, aquela cara de desaprovação. Não, eu acho que era isso. Faltou uma calhada de filme, mas a lista é muito extensa, não tem como falar de tudo. Tem muita coisa boa também. Vale até uma parte 2. Churrumino, valeu a ação aí, cara. Nada, pô, estamos aí. Valeu a presença. Porto, valeu. Oi. Valeu a participação. Valeu. Sim, tá baixo teu volume. Como é que funciona pra fazer o outro? Pra te cair. Tá tudo errado. Jazz, modere seu linguajar. Você é só uma menina. Ela tá lá, essa porra não funciona. Funciona assim, Rob, isso não tá me sentindo nenhum. Funciona, funciona. É a merda. Filho da puta. Mas não funciona. Melhor parte do espelho da fruta é essa, né, cara? Eu uso muito isso no serviço, cara. A cara do Robin. Eu olho pros caras, sai dentro, não sabe quem for ele. Cara, essa aí eu uso muito. Melhorou. Fala, tá bom, tá ótimo. Fala do feio do fruta. Pessoal, vocês estão aí? Sim. Ah tá, que o som ficou tão nítido de repente que eu achei que tinha caído todo mundo. Achei que eu tava falando sozinho, parou toda a chiadeira. Corto. Isso não vai te citar ali no, na participação, senão ninguém vai baixar pra mim. Que porra que eu falei sobre a tartaruga de novo. Tá, já falou bastante até. Mas veja esse filme, ele é maneiro. Tá legal, pedido. É, Corto, só me diz uma coisa, qual podcast você falou desse filme da tartaruga, assim, de forma mais... Pra não ter perigo. É engraçado que esse filme, na internet, muita gente lembrava dele, mas também não que ele existia, achava que ele não tinha existido. Nos Estados Unidos, o que aconteceu também com as pessoas que viram o filme, pô, será aquele filme que tinha Apollo Creed? Do Rock, e fazendo um amigo do protagonista, que ele tinha namorava com uma menina, tipo, você parecia uma tartaruga gigante. E aí, você não vai falar, lembrando, isso é realmente uma coisa inconsciente coletiva de quem viu o filme. Não, cara, isso foi uma alucinação coletiva, cara. Cara, tem um texto na internet que o cara falou disso. foi, deve ter sido mesmo. Eu posso te passar, mas tá em inglês. Jogaram drogas na água de todo mundo, cara. Todo mundo começou. Tive alucinação com tartaruga gigante com Castro. Porra, meu, por que a gente tá falando de novo dessa merda, cara?